Uma boa noite aos irmãos. É gostoso estar aqui com vocês. Tá friozinho lá fora, mas aqui tá quente pela presença do Espírito Santo, pela presença dos irmãos. E nós ficamos felizes de estar mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos assim mesmo como estamos e vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, que ao abrirmos a tua palavra essa noite possamos ouvir a tua voz. Possamos ter a certeza que o Senhor nos ama, tem um plano para cada um de nós. Nós temos as nossas necessidades, Pai, familiares, financeiras, pessoais, acima de tudo espirituais. E queremos entregar tudo em tuas mãos neste momento. Que nós possamos sair daqui edificados, preparados para te amar cada vez mais e melhor e também amarmos uns aos outros. Que a tua paz reine neste local, em nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus por isso. Bom, a reforma de saúde. Queridos, ontem nós falamos um pouquinho sobre a obra de Ellen White, o dom profético que Deus lhe deu, e tem uma informação curiosa a respeito dessa questão do espírito de profecia. Algumas estatísticas dizem que na divisão sul-americana, especialmente no Brasil, as pessoas facilmente aceitam Ellen White como profetisa, mas dificilmente põem os seus ensinos em prática. Não existe muita dificuldade de você convencer uma pessoa no Brasil, na América do Sul, que Ellen White foi uma profetisa de Deus, que ela escreveu muito, que Deus abençoou o trabalho dela. As pessoas leem, ficam maravilhadas, aceitam. Mas colocar em prática, especialmente a reforma de saúde, é uma das maiores dificuldades que nós temos como igreja. Muitos de nós temos assim um pouco de aversão a essa mensagem, não entendemos muito porquê. E hoje nós vamos conversar sobre isso, que é algo distintivo da nossa igreja, que é a reforma de saúde. Então vamos lá. Por que as igrejas praticamente não falam de saúde? Saúde é um assunto que está na moda ou não está? Academias, comer bem, ser saudável, ser bonito, viver mais, viver melhor. Há algum tempo atrás, fumar era bonito. Hoje em dia já existe multa para quem fuma em determinados locais públicos, preservando a saúde de todos. Antigamente não era assim. Cada vez mais esse assunto da saúde é um assunto que interessa as pessoas. E as igrejas não deveriam explorar esse assunto? Com certeza. Com certeza esse é um assunto importante, que interessa a todos os seres humanos. Tem pessoa que não se interessa pelo santuário celestial. Tem pessoa que não se interessa pelo dom de profecia de Ellen White. Tem pessoa que não se interessa pelo sábado, pelo fim do mundo, pela volta de Jesus. Mas se interessa pela mensagem da saúde. E nós precisamos usar isso como ponte para alcançar essas pessoas. Mas por que as igrejas não falam sobre isso? Existem duas respostas importantes. Primeira, quanto mais regras uma igreja tem, mais impopular ela é. Tudo não pode. Se uma religião tem muita regra, o caminho normal é que ela tenha menos membros. Por exemplo, se aqui dentro dessa igreja fosse permitido fumar, beber, mentir, roubar, matar, trabalhar no sábado, adorar imagens, falar palavrão, essa igreja estaria mais cheia, não estaria? Aliás, todo mundo que está no boteco ali na esquina ia estar aqui dentro da igreja, não era? Porque o quê? Não ia ter diferença entre um boteco e uma igreja. Mas quanto mais uma igreja explica a Bíblia e coloca esse tipo de regra para as pessoas, glorifica a Deus com o que você come, com o que você bebe, com o que você veste, cuidado com o que você fala, guarde o sábado, ame as pessoas, perdoe as pessoas que fizerem mal a você. Quanto mais regras você vai colocando desse tipo, mais vai afastando algumas pessoas. Por quê? Elas não querem perdoar, elas não querem amar, elas não querem parar de beber isso ou aquilo, comer isso ou aquilo. Então a igreja vai ficando assim um pouquinho de pessoas. Essa é a primeira questão. E as igrejas, elas querem o quê? Um culto cheio ou um culto vazio? Um culto cheio. E especialmente por quê? Porque elas precisam de dinheiro. Então, para elas arrecadarem muito dinheiro, o que elas fazem? Elas não colocam regras, como de tudo, como o que você quiser, Deus não se importa com isso. E ali então estão todas aquelas pessoas, comendo, bebendo, muitas coisas que Deus proibiu na sua palavra. Agora, a segunda razão é uma razão um pouco mais filosófica, olha que interessante. Muitas igrejas, muitas religiões têm uma visão platônica da natureza humana. Que será isso, hein? Uma dicotomia entre corpo e alma. Platão foi um filósofo grego que fez muitas contribuições para o pensamento da humanidade. Uma das ideias de Platão é que havia um mundo ideal no céu, que era o mundo das ideias, e o mundo da matéria, que seria um mundo inferior. Então, baseando nisso, ele fez uma divisão no ser humano. O ser humano tem uma alma e tem um corpo. Essa alma pertence ao mundo superior, espiritual. A alma é boa, mas ela está aprisionada num corpo que é mau. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem vontade de fumar um cigarro, é um impulso do corpo que é mau. Não é um problema da alma. A alma não tem nada a ver com isso, a alma não fuma. Tá entendendo? E muitas igrejas desenvolveram com o passar do tempo uma visão parecida com essa. Então eles pensam assim, vamos cuidar da alma, a salvação, o perdão de Jesus, mas o corpo vai morrer, o corpo adoece, o corpo envelhece, não precisa cuidar do corpo. Essa é uma das razões pelas quais a mensagem de saúde, que é cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, não é ouvida nas igrejas. Agora, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 31. O primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, nós vamos ler o verso 31. E qual é o contexto? Vocês conhecem bem Gênesis 1, verso 1? E no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua graça, criou os céus e a terra. E Deus foi ordenando a criação, haja luz e houve luz. E Deus fez separação no firmamento, água em cima do firmamento, água embaixo no firmamento. Surgiu a porção seca, fez os animais do céu, os animais do mar, fez os animais da terra, criou o ser humano e chegou no final do sexto dia e ele disse isso que está escrito em Gênesis 1:31, que você lê na sua Bíblia assim. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era o quê? Muito bom, amém? Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus olhou, contemplou aquilo que ele criou, o universo, um mundo lindo, maravilhoso, habitado por seres fantásticos. E Deus falou, eis que é muito bom. Aquelas criaturas que Deus criou, tinham corpo? Os animais tinham corpo, os seres humanos tinham corpo? E eles estão incluídos naquilo que Deus declarou como algo bom. Então essa dicotomia que a alma é boa, o corpo é mau, é correta? Não, isso não está na Bíblia. Isso é um pensamento filosófico grego pagão. Tudo que Deus criou é muito bom. E Deus criou um ser humano físico com um corpo que anda, corre, se exercita, come, bebe, tem as suas funções sexuais, tem as suas funções relacionais, de carinho, de amor, de afeto. E nada disso existe pecado, tudo isso é muito bom. Essa é a verdade. Para que isso possa ficar então um pouquinho mais claro, vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Esse é um verso muito interessante da palavra de Deus. E olha só o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para que a gente aprendesse a verdade de Deus a respeito dessas coisas. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está dizendo assim, você pode fazer o mal ou fazer o bem, isso está na sua escolha. Mas entenda uma coisa, todos nós um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para responder segundo o bem ou segundo o mal que fizermos por meio do nosso corpo. Ele não está dizendo que o corpo é mal. O que ele está dizendo é o seguinte, que o corpo é um meio para fazermos o bem ou o mal. Através do nosso corpo, nós podemos fazer o mal? Sim. Nós podemos praticar a violência, nós podemos assassinar pessoas, nós podemos espancar crianças, nós podemos xingar, humilhar, mentir, adulterar, matar, roubar. Todas essas coisas são horrorosas, não são? Coisas más, horríveis, nojentas, que nós podemos fazer por meio do nosso corpo. Agora, nós somos obrigados a fazer essas coisas? Claro que não. Nós podemos usar o nosso corpo para termos carinho uns com os outros, para cuidarmos bem dos nossos filhos, para levarmos alegria, prazer, ajuda, ajudarmos pessoas carentes, ajudar pessoas enfermas, ajudar pessoas idosas, ajudar a cuidar de crianças. Tudo isso por meio do corpo. Então, o que define se algo é bom ou mal é o que a intenção com o que a gente faz e o resultado que surge ao a gente fazer algo. E todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para prestar contas pelo mal ou pelo bem que houvermos feito por meio do nosso corpo. Por exemplo, o que a gente fala pode ser bom ou mal. Eu posso gastar uma grande parte do meu dia falando mal das pessoas, fazendo fofoca, xingando, falando malícia, falando besteira, fazendo piada que não leva ninguém a lugar nenhum. Assim, eu posso usar o meu corpo para falar coisas boas, para orar, para louvar a Deus, para animar as pessoas, para pregar o Evangelho. É um dos dois caminhos, você que escolhe. E isso é importante da gente entender. Então, Deus nos deu um corpo. E qual é o objetivo de Deus ao nos dar esse corpo? Nós que aceitamos a Jesus, nós que temos a Deus como nosso Senhor e Salvador. Está lá em 1 Tessalonicenses 2, verso 12, e nós lemos assim: vos exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para seu reino e glória. Deus faz um chamado para os seres humanos. Que eles possam o quê? Viver no reino de Deus para todo sempre e conhecer o poder da glória de Deus. Um poder que salva, um poder que transforma, um poder que é capaz de nos fazer felizes por toda a eternidade. E para isso, a Bíblia diz assim, que nós devemos o quê? Viver de modo digno de Deus. Viver, ou seja, tudo que a gente fizer na vida deve ser algo digno, que honre e glorifique a Deus. E tudo significa tudo. A nossa vida não deve pertencer a Deus só na igreja. Tem que ser na igreja, no trabalho, na família, na escola, no trânsito, onde quer que seja. Senão não faz sentido. Vamos ser cristãos o quê? Durante 4, 5 horas por semana? 3 horas no sábado, 1 na quarta, 1 no domingo? Não, nós devemos ser cristãos todos os momentos. Amar as pessoas e amar a Deus, vivendo de modo digno do chamado que Deus nos fez. Então a Bíblia nos diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. Bom, agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Qual é a única coisa que não podemos fazer para a glória de Deus? E só existe uma resposta certa: o pecado. A única coisa que nós não podemos fazer para a glória de Deus é o pecado. E o que é o pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus, é desobedecer aquilo que Deus disse. Se Deus disse algo para a gente amar uns aos outros, quando nós deixamos de nos amar, nós estamos fazendo o quê? Pecado. Se a Bíblia diz para a gente guardar o dia de sábado como um dia santo para Deus, e nós não fazemos isso, isso é um pecado. Agora, a Bíblia traz algumas palavras, alguns ensinamentos a respeito de como a gente deve se alimentar. Levítico 11, verso 7. Olha o que está escrito. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. A palavra de Deus fez uma diferença entre aquilo que nós podemos comer e o que não podemos comer. O que podemos é considerado limpo, o que não podemos é considerado imundo. Dentre esses animais imundos que não podemos comer, o porco está a palavra de Deus falando para a gente. Então, se a Bíblia nos manda não nos alimentar da carne de porco, nós não podemos fazer isso para a glória de Deus. Mais algumas coisinhas aí. Agora, e os frutos do mar? Vocês conhecem bem, né? Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enchemeiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Levítico 11, verso 10. Se a palavra de Deus nos exorta a não comer essas coisas, nós não podemos fazer isso para a glória de Deus. Nós teremos que tirar isso da nossa vida. Mais uma questão interessante. Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçoadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Deus deseja que o seu povo seja um povo sábio, que resplandece no mundo no meio de uma geração pervertida. Pessoas que usam de bebida alcoólica muitas vezes dão vexame, perdem a família, perdem a saúde, perdem a própria vida em troca de um vício ridículo, triste. A bebida não tem nada desse glamour que as propagandas mostram. E quantos jovens por aí estão achando bonito sair por aí para beber? Nós não podemos beber bebida alcoólica para a glória de Deus. Bom, agora tudo isso parece muito proibitivo. Não beba isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro. Será que tem algum objetivo bom por trás dessa mensagem? Ou é só proibir? Deus mostrar para você aquele leitão gostoso para alguns, né? Bonito, e você não poder comer. É só isso que Deus pretende. Então vamos pensar. Primeiro objetivo pelo qual Deus deu a mensagem de saúde: para o nosso bem-estar pessoal. Para amarmos as pessoas, devemos amar a nós mesmos. A Bíblia diz assim, que nós devemos amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, como eu poderei amar o próximo? Se eu não dou valor na minha própria vida, no meu próprio corpo, na minha própria família, como que eu vou poder fazer isso com a família do outro, com o corpo do outro? E para o nosso bem-estar pessoal. Quando eu deixo de fumar, eu vou ter um melhor hálito, melhor paladar, melhor saúde, menos risco de ter inúmeros tipos de câncer na boca, na língua, na laringe, nos pulmões. Vou ter melhor capacidade física para fazer exercício, para desfrutar das coisas que Deus criou, para o nosso bem-estar pessoal. Quando eu deixo de beber bebida alcoólica, de comer carnes imundas, de fazer coisas que estragam a minha saúde, eu estou vivendo de uma forma melhor. Aliás, isso dá um ótimo testemunho do Evangelho, porque pessoas verão que nós temos uma melhor qualidade de vida se abstendo dessas coisas que a Bíblia condena. Um outro objetivo interessante, para que a gente tenha disposição para a vida e para a pregação do Evangelho. Eu, esse ano, me formo como pastor. Então, eu dedico 24 horas do meu tempo, 7 dias por semana, para a pregação do Evangelho. Pelo menos esse é o ideal. E o pastor que não está fazendo isso, infelizmente não está cumprindo com a ordem do Mestre, que é viver do Evangelho, mas pregando o Evangelho. Pastor não é trabalho para se encostar nas custas dos irmãos, viver de carrinho, viver de roupinha bonitinha e não fazer nada pela igreja. Muito pelo contrário. Isso é muito importante da gente entender. Agora, vocês, membros da igreja, trabalham no comércio, nas indústrias, na produção, trabalham duro. É fácil chegar no fim do dia e ter disposição para pregar o Evangelho? Se nós não vivermos a mensagem de saúde, vai ser mais difícil ainda. Se nós não cuidarmos com o quanto de sono que a gente tem, em fazer o mínimo de exercício físico, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa vida, dos aspectos mais presentes da vida do nosso corpo, nós não teremos saúde para bater de porta em porta, para distribuir um folheto, para convidar pessoas para vir na igreja. Nós estaremos sempre reclamando da vida. Ah, porque é minha coluna. Ah, é porque é isso. Ah, é porque é aquilo. Não estaremos dando muitas vezes um bom testemunho. Só estaremos na igreja buscando curas e não buscando louvar a Deus e aprender da sua palavra. Vocês entendem como a mensagem de saúde é importante? Para que a gente tenha essa disposição na vida, é ou obedece a mensagem de saúde. O nosso corpo, o corpo do ser humano, é forte. E você pode viver longe dos princípios de saúde e ainda ter uma boa saúde. Mas isso é por pouco tempo. Em breve vai chegar aos 40 anos, 50, 60, e essa saúde que você tem como jovem já não vai mais te acompanhar. Então, nós precisamos dessa mensagem, não só como teoria, mas como prática. E terceiro aspecto, que é o mais importante de todos. Deus nos deu a mensagem de saúde para que a gente tenha uma mente clara para discernir a voz do Espírito de Deus. Pessoas que bebem café e às vezes param um pouco de beber o café e voltam, todas têm o mesmo testemunho, que o café acelera a forma como elas pensam. Quando você está tomando direto, você não percebe, mas a pessoa viciada em café corta o café uma semana, aí depois volta o ritmo de tomar café todo dia, bastante. Você percebe que aquilo afeta a sua forma de pensar, o ritmo com o qual você pensa. Então, pessoa que come muito chocolate, toma muito refrigerante, esses alimentos estimulantes, tem todos esse mesmo problema, que é o problema da cafeína. Estimula muito e a gente começa a ficar, pensar muito rápido. Então, acontece o quê? Se tornam pessoas mais ansiosas e menos profundas no seu pensamento. Por que que a maioria das crianças do nosso tempo tem essa dificuldade de se concentrar, de aprender, de gostar da escola? Porque elas comem tanto alimento industrializado, tanta coisa estimulante, que elas precisam preencher o pensamento delas com um desenho, com um filme, mas se tiver que parar para ler um livrinho, 50 páginas. Nossa, quantas páginas? 50 páginas. Eu, quando eu tinha 11, 10, 12 anos, lia livros de 500 páginas, 400 páginas. Hoje em dia, que criança de 10, 11, 12 anos está lendo esse tipo de coisa? É difícil. Cada vez mais estão se acostumando o quê? Pensa muito rápido, só que não com profundidade. E aqui as pessoas se tornam muito presas de todas as mentiras que Satanás pode influenciar elas através da mídia, das falsas religiões, etc. Porque elas não pensam em nada com profundidade. Assistir um sermão é uma coisa chata. Gostoso é ver um filme. E aí as pessoas já não mais criticam, elas só assimilam o que elas veem e já não tem mais base para discernir entre o bem e o mal. Elas são pecadoras e vão escolher o quê? O caminho do mal. E é por isso que muitas vezes a igreja não agrada as pessoas. O culto não agrada as pessoas. O estudo bíblico não agrada as pessoas. Porque elas não estão com a mente tranquila de alguém que mastiga bem, que come tranquilamente. Hoje em dia a gente quer engolir um sanduíche no almoço, quer sair correndo a 80 por hora para chegar não sei aonde a gente tem que chegar. E isso vai afetando a nossa forma de pensar. E isso faz muito mal para a gente. Então Deus dá uma mensagem de saúde para a gente descansar mais, fazer exercício e se alimentar melhor, para a gente parar um pouco, dar mais valor nos aspectos tranquilos da vida, para que quando Deus fale com a gente possa discernir de uma forma mais profunda e mais clara. Por fim, existe aqui essa citação que está no livro de Ellen White chamado Conselho sobre Regime Alimentar, página 32, e ela diz o seguinte: a reforma de saúde, foi-me mostrado, é parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como o braço e a mão com o corpo humano. Vi que nós, como um povo, precisamos fazer um movimento de progresso nesta grande obra. Pastores e povo precisam agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos e que não podem deixar para que Deus faça por eles. Ele deixou esta obra para que eles a façam. É uma obra individual, uma obra que não pode ser deixada para o outro. E ela fala então a promessa de 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundice da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Existem muitas coisas interessantes aqui. Ellen White faz uma ligação da mensagem de saúde com as três mensagens angélicas. Onde estão escritas as três mensagens angélicas? Apocalipse 14, verso 6 a 12. A primeira mensagem, que é do verso 6, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Lembra do texto de Coríntios que nós lemos? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para responder segundo o bem ou mal que havermos feito por meio do corpo. Glorificar a Deus, lembra que nós lemos em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, glorificai a Deus em todas as coisas. Então essas mensagens estão intimamente ligadas ao quê? A uma reforma de saúde que Deus não vai fazer por nós. Deus não vai fazer exercício no seu lugar, mastigar melhor no seu lugar, escolher melhores alimentos no seu lugar. Se você decidir comer carne de porco, beber, fumar, não dormir bem, a escolha é sua. Mas nós temos o privilégio de escolhermos a vontade de Deus e nos purificar de toda imundice, seja ela da carne ou do espírito, e aperfeiçoar a nossa santificação temendo a Deus, no temor de Deus. E entendam uma coisa, mensagem de saúde não é para brigar com os outros, porque os outros não são vegetarianos, ou o pastor não é vegetariano, ou aquele bebe o refrigerante, ou aquele bebe o café, ou aquele come o chocolate, ou etc. Mensagem de saúde é uma mensagem individual. Nós não devemos condenar as pessoas. A Bíblia diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Nós não vamos conquistar o céu porque comemos soja, porque não comemos carne, não comemos porco, não bebemos ou não fumamos. Nós vamos conquistar o céu porque Jesus o conquistou na cruz por nós, E nós estaremos lá pela graça dele. Não é porque sou vegetariano, ou porque sou isso ou aquilo. Eu ser vegetariano, não beber Coca-Cola, não beber nenhum refrigerante, não comer doce, não comer as coisas ruins que o mundo oferece, só me traz benefício para minha mente, para o meu corpo, e isso vai se refletir nos meus relacionamentos. Eu vou estar mais disposto para conversar, mais disposto para trabalhar, vou render melhor no trabalho, vou ganhar mais. Claro que nem sempre isso é tão simples. A gente vive no mundo da realidade e sabe que mesmo a gente comendo bem não quer dizer que a gente vai ficar rico. Ou a gente comendo bem não vamos ter nunca uma doença. Essas coisas não são assim. Vocês sabem disso e eu também sei disso. Mas o fato é que se a gente comer bem e seguir o estilo de vida da reforma de saúde, nós teremos o quê? Uma vida melhor qualidade do que se não seguirmos. Que Deus abençoe a nossa decisão e a decisão seja de seguir os princípios de saúde. Se a gente não conseguir cumprir tudo hoje, vamos buscar de Deus essa caminhada, crescer nessa caminhada, escolher melhores alimentos, descansar mais e usar o nosso corpo para o bem e não para o mal. Amém? E se vocês desejam pedir a Deus que abençoe, que ajude vocês nessa mensagem de saúde, que não é fácil, eu quero pedir isso para mim, você se coloque em pé, se consagre a Deus, ore a Deus, busque, peça perdão pelo que você tem errado nisso e busque o poder de Deus para cumprir a vontade dele. Amém. Senhor Deus maravilhoso e todo-poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo nós agradecemos, Pai, pela presença do Teu Espírito entre nós. Um Espírito que nos guia a Tua Palavra, que nos transforma, que nos salva, porque de outra forma estaríamos perdidos e sem luz neste mundo, meu Deus. Mas o Senhor nos guia num caminho maravilhoso, que é um caminho de paz, de felicidade, de amor, de consagração do nosso corpo, da nossa alma, de tudo que temos e somos somente ao Senhor, Pai. Meu Deus, muitas vezes temos errado em relação à mensagem de saúde, deixando de colocar em prática e fazendo o mal, e nesse momento te pedimos perdão, Deus. Que o Senhor nos perdoe e nos dê poder para a cada dia transformarmos as nossas atitudes, os nossos paladares, os nossos gostos, as nossas inclinações, e que sejamos agraciados com o Teu poder para eliminarmos tudo que não vem de Ti na nossa vida, Pai. Que o Senhor fortaleça cada um contra vícios, contra dificuldades, contra prazeres, muitas vezes, que têm custado caro, Pai, na saúde dessas pessoas, de cada um que está ouvindo essa mensagem, meu Deus. Que o Teu poder se manifeste na nossa vida, purificando-nos, transformando-nos e nos ajudando a tirar aquilo que o Senhor deseja que tiremos da nossa vida. Assim também que podemos colocar no lugar dessas coisas ruins as coisas boas e, acima de tudo, colocar o Teu amor e o amor para com todas as pessoas. Dá-nos uma ótima noite de descanso, nós pedimos em nome de Jesus.